Olá. Como é que nós poderíamos definir o que é a verdadeira espiritualidade? Poderíamos dar aqui muitas definições, poderíamos traduzir muitas coisas que são faladas nos livros, né, por vários autores. Mas bom, a gente vai continuar aqui nosso exame aqui da carta de Paulo aos Gálatas. Porque eu penso que, claro que a palavra de Deus, ela sempre vai nos ajudar a entender, ainda que a gente às vezes tenha dificuldade de fazer uma de ter uma definição, né, sobre o que é verdadeira espiritualidade. Mas eu penso que o trechinho de hoje ele nos ajuda um pouco sobre isso. A gente sabe que aqui, né, o legalismo carnal que vinha atacando aquelas igrejas e que é objeto aqui das ações de Paulo, né? Das suas atitudes, a sua atitude de escrever a carta, de repreender tudo, todo aquele movimento, repreender os próprios gálatas, por estarem caindo nessa cilada. E a gente viu aí nas últimas passagens como que Paulo ele procura mostrar, né, que toda essa onda que tem assim a embalagem de alguma coisa superior, na verdade não passa de um investimento na carne, né? De uma constatação, né, de que a carne é o que prevalece ali. Em contraste a isso, ele mostra o fruto do espírito, né? E a gente vê claramente as coisas que o homem produz, as coisas que Deus produz, e é óbvio que a verdadeira espiritualidade ela vai proceder necessariamente desse fruto do espírito, né? Esse fruto do espírito que traz a verdadeira espiritualidade. Então, para a gente seguir aqui, nós vamos ver como Paulo então vai falar sobre o que tem a ver essa espiritualidade com a nova vida do novo homem, a gente pode chamar assim. Então a gente está aqui encerrando o capítulo de Gálatas, capítulo 5, né? Encerrando o capítulo 5, e a gente vai ler aqui, então, dos versículos 24 a 26. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Eu vejo aqui dois elementos fundamentais nessa questão que Paulo está nos trazendo aqui. Dois elementos fundamentais dessa verdadeira espiritualidade. E eu penso que nenhum trecho da Escritura vai contradizer isso, muito pelo contrário, né? A gente tem fartas evidências de que isso aqui realmente é algo consistente, né? E que pode estar dito de outras formas em outros trechos, em outras passagens, mas a verdade é essa. O primeiro elemento que a gente vê aqui dessa espiritualidade que Paulo fala é pertencer a Jesus Cristo. Eu acho muito muito interessante e muito belo a gente olhar para essa forma de descrever essa vida espiritual. A vida espiritual verdadeira, ela passa necessariamente por pertencer a Jesus Cristo. Pertencer a Jesus Cristo é uma posição distintiva, ela é específica, ela não se confunde com qualquer outra coisa. Pertencer a Jesus Cristo necessariamente indica um relacionamento que você estabelece com alguém. Um vínculo que não é passageiro, um vínculo que não é com uma ideia, com uma filosofia, é um vínculo pessoal e não é um vínculo com qualquer pessoa, não é um vínculo com um humano da vida aí, né? Como alguns às vezes até tentam colocar Jesus, né? Colocar ele na posição aí de um qualquer. Não, existe aqui um pertencimento. Pertencer é muito interessante porque ele liga, mas ele liga de uma forma em que existe alguém que é o dono, existe alguém que é o senhor, existe alguém que nos comprou com seu sangue, nos comprou com a sua vida, com a sua morte, a morte na cruz, e por isso pertencemos a Jesus Cristo. Portanto, é um vínculo. E não é um vínculo qualquer, é um vínculo de pertencimento. Quem é que pertence a Jesus Cristo? Quem pertence a Jesus Cristo não é apenas uma pessoa que acha que estabeleceu um vínculo com ele porque fez uma oração ou porque começou a frequentar um determinado grupo. Ou porque começou a simplesmente adquiriu certos hábitos. A gente está falando aqui de um relacionamento que se estabelece a partir de uma realidade espiritual, uma realidade nova, que antes não havia. É muito importante a gente entender isso, porque senão a gente banaliza o que de fato é pertencer a Cristo, o que é estar ligado a Cristo. O que é ser dele? E quando nós somos dele, nós não somos de mais ninguém. É importante entender isso. É um relacionamento de exclusividade, é um relacionamento de lealdade, um relacionamento que não se rompe de modo algum. E isso somente acontece quando alguém se percebe como pecador, quando alguém se percebe como necessitado da graça e da misericórdia de Deus. E pela graça e pela misericórdia de Deus, é habilitado a enxergar no sacrifício de Jesus, na morte de Jesus, uma morte substitutiva, uma morte que é em seu favor, e é nessa morte que o vínculo se estabelece. É nessa morte que o vínculo ele nasce, ele é criado. Eu me identifico com aquilo que aconteceu lá. E naquele momento eu percebo, eu entendo e eu creio que ele morreu por mim. E porque ele morreu por mim, eu tenho o perdão, eu tenho a vida eterna, eu tenho agora um relacionamento eterno com Deus por meio de Jesus Cristo. Aliás, é a ideia da cruz que Paulo justamente ele traz nesse texto. Ele diz que os que pertencem a Cristo Jesus, eles crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Por quê? Porque ninguém vai chegar a Cristo, pelo menos com genuinidade e com autenticidade, de fato, se não for para colocar ali aos pés de Jesus os seus pecados, a sua incredulidade, a sua rebeldia, todo o seu estado de inimizade em relação a Deus, toda a sua vida, onde predomina, né, onde predominava até então a carne, onde o que dominavam eram as obras da carne, aquelas que Paulo descreveu ali. Numa passagem anterior que a gente já viu, as obras da carne estão ali é onde prevalece, ali é onde predomina. Ora, quem vai realmente a Jesus, preste bem atenção nisso, quem vai realmente até Jesus com sinceridade de coração, quem foi realmente levado por Deus até a cruz, é alguém que já se deu conta de que tudo aquilo não pode dominar mais a sua vida. E de fato, o que Jesus fez na cruz foi vencer todas essas coisas. Jesus Cristo, ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu Satanás na cruz. Portanto, essas coisas elas nos foram facultadas, né? Nós recebemos assim a condição de decretar que a partir a partir daquele ponto da nossa vida, nós não mais seremos aqueles escravos do pecado. A nossa vida, ela vai realmente dar uma guinada. É isso que se chama de conversão. É isso que se chama de novo nascimento. Isso é pertencer a Cristo. Quem pertence a Cristo realmente crucificou a carne com as suas paixões e os seus desejos, tudo aquilo que dominava e predominava antigamente. Obviamente, isso não quer dizer que a pessoa ela agora não peca mais, ela se tornou perfeita, ela se tornou infalível. Aliás, é isso que muitas vezes o legalismo ele procura incutir na mente das pessoas, né? De que a pessoa vai ter um grau de perfeição, e às vezes inventam até modelos de perfeição que devem ser seguidos. Obviamente, nós temos o modelo para ser seguido, que é Jesus Cristo, mas isso não faz de nós pessoas perfeitas. O que acontece quando nós entregamos a nossa vida a Cristo é, de fato, uma nova disposição do nosso coração, uma determinação de por sabermos que a nossa vida ela vai mudar de fato. Nós vamos caminhar numa nova direção. E é isso que acontece. Pertencer a Cristo é uma mudança de realidade. Estamos num novo âmbito de vida. Então, essa é o primeiro elemento. Quem é que vai ter a verdadeira espiritualidade? O novo homem. E como é que surge o novo homem? O novo homem surge através desse pertencimento, em relação a Jesus Cristo. Um pertencimento que determinou ali, né? Foi decidido que não mais predominaria a carne na nossa vida. Isso é algo que está muito claro, não só aqui em Gálatas, mas em outras partes da Escritura. Qualquer pessoa que, por mais que se diga religiosa, se diga uma pessoa crente, um cristão, mas a gente percebe claramente que há uma predominância de paixões e desejos que dominam a sua vida. É claro que se o predomínio é esse, não importa qual é o tipo de religiosidade que a pessoa queira apresentar como embalagem para isso. Então, estamos falando aqui de uma realidade de fato. Mas vem o outro ponto aqui, né? Ou seja, o outro fundamento, outro elemento fundamental dessa nova vida, que é viver para Jesus Cristo. Uma coisa é pertencer, e como consequência disso, existe um viver para Jesus Cristo. É exatamente isso que o versículo 25 fala. Se vivemos pelo Espírito, veja que viver pelo Espírito, tudo está ligado aqui, evidentemente, que viver pelo Espírito é você ter Jesus Cristo, você vive por causa dele. É isso que Paulo tá dizendo aqui. Você tem vida no Espírito. Você agora foi vivificado. Você é um novo homem, é uma nova criatura. Então ele disse: se você vive pelo Espírito, você anda também pelo Espírito. Andemos também pelo Espírito. Portanto, viver para Jesus Cristo é uma questão de coerência. É uma questão de você não apenas ter uma embalagem, você colocar lá numa ficha, num cadastro, onde você vai preencher um formulário, alguma coisa assim, você dizer lá que você é evangélico ou cristão ou qualquer outra coisa nesse sentido, porque isso não muda nada. O que vai mudar é o seu caminhar. O seu caminhar, ele tem que ser coerente com aquilo que você é a partir do momento em que você entrega a tua vida a Jesus Cristo. É só uma questão de coerência. Por quê? Porque começa uma espécie de contagem regressiva. A ampulheta foi virada ali, né? Você estava indo num sentido, agora você está indo no outro, como a gente acabou de dizer. Porém, existe todo um pacote de coisas novas, toda uma novidade de vida, nova maneira de encarar, a si mesmo. Como eu me via antes, como eu me vejo hoje. Como eu via as pessoas ao meu redor e como eu as vejo hoje. Como é que eu lidava com o dinheiro e como eu lido hoje? Como é que eu lidava, com a moralidade de um modo geral e como eu lido hoje? Como é que eu lidava com o trabalho e como eu lido hoje? Como eu lidava com as leis e como eu lido hoje? Enfim, você tem aí toda uma série, de áreas, toda uma multidão de coisas, né? De áreas aí da sua vida. E que elas vão sendo assim, permeadas. Jesus Cristo, ele vai inundando, ele vai encharcando, essas áreas. Portanto, não tem coerência uma pessoa se dizer cristão e ter uma vida incompatível com isso. É a mesma coisa, né? Esse problema que a gente tem. A gente tem aqui no Brasil, né, o problema das tomadas, né, que foram aqui introduzidos, né, vários modelos ao longo do tempo. A gente não entende muito bem por que isso, mas o fato é que hoje você precisa de uma série de adaptadores, né, para adaptar um aparelho no outro aí. Veja, por exemplo, a questão de certos aparelhos eletrônicos, né? Você tenta conectar às vezes uma coisa na outra e não consegue, porque cada um foi feito de um jeito ali, parece que ninguém pensa uma forma de que as coisas sejam realmente compatíveis para facilitar aí a vida da gente. Mas veja, a vida normal da gente no dia a dia, ela precisa de uma compatibilidade. É incompatível tentar ser alguém que a gente não é e apresentar uma vida distorcida. Por outro lado, veja, quando você é verdadeiramente, genuinamente um cristão, uma pessoa que pertence de fato a Jesus Cristo, o que precisa é um pouco de esforço da nossa parte, porque esse caminho não é a gente que cria, não é com a nossa força pessoal, nossa força de vontade, mas com o fruto que o Espírito Santo produz, aquela listinha que a gente viu, aqueles itens que Deus produz na nossa vida, é com essas coisas que eu vou então aplicando a cada área da minha vida, aplicando paciência, aplicando amor, aplicando benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, todas essas coisas eu vou aplicando nas mais diversas áreas, e isso é andar no espírito. Se nós vivemos pelo espírito, devemos andar também. Ou seja, a ideia de o Paulo, ele traz duas ideias diferentes aqui, né? Uma é a tua posição e a outra é o teu caminhar diário, a tua vida diária. É o seu dia a dia que importa. É como você acorda, é como você trata as pessoas durante o dia, é como você lida com cada aspecto da sua vida. É isso que importa. E Cristo tem que estar presente, ele tem que ser manifesto. E isso acontece por meio do Espírito. O Espírito Santo é que nos dá essa condição. Além disso, não é só uma questão de coerência, mas é uma questão de resultados e resultados muito práticos. Veja que Paulo, ele termina esse trechinho aqui, meio que já também fazendo um ganchinho aí para o capítulo seguinte, mas o fato é que ele diz: olha, não sejamos presunçosos. O que é uma pessoa presunçosa? Uma pessoa que vive na vanglória, uma pessoa que tem uma ideia um pouco exagerada, vamos dizer assim, né, de si mesmo, uma ideia um pouco mais nobre do que deveria a respeito de si mesmo. E o que ele diz? Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Como eu já tinha dito aqui anteriormente, Paulo, ele coloca o dedo na ferida aqui da igreja, dessas igrejas, né, melhor dizendo, da região da Galácia, ao constatar, ao mostrar, né, melhor dizendo, que existem problemas de relacionamento ali que eles são resultado, eles são fruto daquilo que a carne produz. Ou seja, esse foco em si mesmo, essa vanglória, esse desejo de se sobressair, esse desejo de ser, de competir, tudo isso é oposto, é antagônico àquilo que o Espírito produz. Ora, então é sobre isso que Paulo está falando. Onde que está o diagnóstico aqui de que eles não estavam andando incoerência. Paulo aqui, ele considera esse pessoal aqui, pelo menos a maioria, como pessoas que verdadeiramente têm a Cristo. O que ele está dando é aquele puxãozinho de orelha. Já que vocês têm a Cristo, vocês têm que viver de forma coerente e o que não está sendo demonstrado, porque os relacionamentos aí entre vocês são relacionamentos antagônicos. De provocação, fofoca, inveja, maledicência, pessoas desunidas, falta de comunhão, falta de integração, distanciamento, frieza, tantas coisas que surgem porque as pessoas elas começam a olhar para o seu umbigo, elas começam a olhar para os seus interesses, elas veem a si mesmas como o centro e como pessoas boas, os outros não. Os outros têm defeitos, os outros são ruins. É muito bom apontar o dedo, né? É muito bom mostrar como o outro é desagregado, como o outro está desajustado. E olha, quando a coisa toma esse rumo, fica muito difícil. Ninguém está, evidentemente, falando aqui. Paulo seria o último a dizer isso. Que pecados não devem ser tratados. Muito pelo contrário, uma igreja bíblica é uma igreja que trata de pecados e os trata biblicamente. E tem um modo certo para se fazer isso. Mas quando você tem um ambiente hostil, onde as pessoas, como ele disse lá anteriormente, estão se mordendo e se devorando, né? Logo ali no início do capítulo, ele mencionou isso. Quando você tem esse ambiente hostil, não, não se pode achar que os resultados vão ser bons, mas Paulo, ele não vai apenas no comportamento em si, ele vai na raiz da questão. E ele sabe que tudo isso é porque a carnalidade foi insuflada, né? A carnalidade, ela foi estimulada e agora as pessoas, ao invés de produzir aquilo que é característico de uma pessoa verdadeiramente convertida, de uma pessoa que verdadeiramente pertence a Cristo, elas estão produzindo aquilo que é natural, natural da carne. Viver para Cristo é diferente de viver uma religião. Viver uma religião é muito interessante. A gente pode olhar em volta, você certamente conhece pessoas religiosas e você sabe como é muito fácil produzir um ambiente de hipocrisia, onde as pessoas elas vão se aperfeiçoando nessa arte maligna de fingir que são muito espirituais, que gostam das pessoas e tudo mais. E, às vezes até tem um gostar assim meio carnal, mas o fato é que a verdadeira espiritualidade, ela produz comunhão. Isso é essencial em qualquer ambiente cristão. Comunhão verdadeira. E a comunhão verdadeira, ela só vem com essa vida no espírito, essa vida que depende da ação do espírito, essa vida que é voltada para agradar a Deus, essa vida que luta contra essas tendências, a paixões, a desejos que procedem da carne. Viver para Cristo é diferente de tudo aquilo que os homens possam criar para inventar um sistema filosófico, um sistema, pode se chamar cristão ou não, pode ter uma placa lá escrito Jesus Cristo, nada disso importa. O que importa verdadeiramente é que a pessoa pertença a Cristo e viva para Cristo. Então, que entre nós essa realidade seja muito presente, seja presente de forma individual e de forma coletiva, e assim a gente desfrute disso, se alegre, desarme tudo aquilo que é carnal, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, e assim a gente possa agradá-lo e colher os bons resultados, uma convivência harmoniosa, pacífica, e tudo que procede daí. Vamos assumir quem nós somos. Se nós pertencemos a Cristo, devemos viver de acordo com isso, viver em coerência e mostrando esses resultados. Viver de acordo com o que somos, para que isso reflita na nossa realidade. Na próxima semana, como eu disse, Paulo aqui já deixou o ganchinho no final do capítulo 5 sobre relacionamentos, e ele vai trazer mais algumas questões sobre isso. Algumas questões importantes que nos mostram, nos falam sobre a mutualidade, o famoso uns aos outros, aquilo que é de lado a lado, né? Não tem aqui a ideia de um faz, o outro não precisa fazer. Todo mundo deve fazer ou não fazer, né? Conforme o caso aí. Então, Paulo, ele vai trazer mais alguns pontos importantes sobre isso, que se derivam dessas questões que a gente está vendo. Então, que você desfrute aí desse texto de hoje, tenha uma boa reflexão, um bom proveito, tenha uma boa semana e que Deus te abençoe.